Manaus SP, chefe. Garcia nos beat. Sem papá na língua, essa rock pra chapar meu chapá. Lá de Pedrock, que pros lock vai ser tipo um tapa. Sacode a lata, a mungada e logo se atracar. Depois que o beat acaba, nego fica só a capa. Hoje tem rap, é meus moleque aqui vão tá na rima. Rolê privê, pros que não é, já entender de prima. Por falar em prima, sua prima tá aí no radinho. Nego se zangue, fode a franga, mas no fim sempre de sim. Magrelo, chave, meio quilo na esquina pinta. 15 de pele, 20 osso, que restar é tinta. Calça lá embaixo, mó relaxo, menino, teu acho. Só não mexe no cap pra não bagunçar meus cachos. Alô, cubano, tá tocando no Celtão do Passa. 5 caboclo, 4 mina e 2 que arrasta. Vizinha fode, grito acorde, pegou fogo em casa. É que eu sou indie, tô mandando sinal de fumaça. Sempre tem um que fode a banca e arrasta o loud. Se enche o rabo de rachixe, não volta pra house. Deleta o break que esses tipo na drega, na parte da massa clã é o team, sem causar alarde. Tu vale ao chuí, é só os mais pesados true. Mas mil vezes da massa na casa dos plaques azul. Quanto mais rap melhor, da norte até a sul. Da massa sem alarde, na banca é só pitbull. Tu vale até o chuí, é só os mais pesados true. Mas mil vezes da massa na casa dos plaques azul. Quanto mais rap melhor, da norte até a sul. Da massa sem alarde, na banca é só pitbull. Nas pista de SP, confundo plantas e pituca. Meio louco, muito sóbrio pra suas teorias maluca. Pouco assunto, eu quebro na emenda as peripécias ao baile. Ele guardava num kicks, um mix de Kunk e Nine. Magrelo, chato, puto, pisa fofinho na proa. Faça presença agradável, não oferecendo ela à toa. Então vai com calma, negão, se não é cabelo, tu voa. SP é mar de monstrão, vão virar tua canoa, chefe. Atrás de um cap vem um leque que na bad saca. Desce azeitona, pou, pou, e ali alguém te ensaca. O cinza dessas avenidas, cada flecha é um tapa. Mente feita, meus bagulho não encaixa na série prata. Tipo ouro, tipo louro, só e azul quebrando shape. Fique gueto, fique preto, eu ali no coffee break. Eu tô suave, light, baby, curte minha track. Mais crazy, ser duro e pesado, parecendo Darth Vader. Um abraço pros amigos, sem simpatia da massa. Jus ao corre, jus ao porre, as costas.